testamento tampouco foi citado, e no novo ele nunca foi lembrado. Em sofrimento ele nasceu, e assim também cresceu, até que um dia Jabes atraiu o coração de Deus. Quatro desejos ele tinha, pedidos escritos em poucas linhas. Derrama tua bênção mais e mais, alarga minhas tendas, quero ir mais. Estou cedendo, dá-me mais de ti, Senhor, não deixe o mal me afligir. Não importa mais e mais, alarga minhas tendas, quero ir mais. Estou sedento, dá-me mais de ti, Senhor, não deixe o mal me afligir. Não importa pra Deus como Jabes orou.